Eu sei que eu tô estranha, já uns dias sem falar. Pego o carro no silêncio, só pra não me complicar. Ninguém fez nada de errado, não. Sendo bom fica pior, um discurso entalado. Você merece melhor. Não me entenda mal, não. Tentar não levar isso na pessoal. E pode ser clichê, mas tudo que eu queria era te querer. Porque eu até te amo, mas eu me amo mais. Eu me amo mais, eu até te amo, mas eu me amo mais. Eu me amo mais. Para. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Eu tô com a tua camisa que virou minha preferida. Aproveita e já aviso, não vou devolver. Tá na casa da minha amiga, sabe que ela é de Listra, daquela banda antiga que eu te mostrei. E eu não vou te machucar, não tem outro na minha mira. Mas se solta essa menina, cê tem que entender. Momento da minha vida seria bem egoísta, eu te prendo na pista mesmo sem querer. E foda é que eu te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais, eu até te amo. Mas eu me amo mais, eu me amo mais. Para. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Te amo, mas eu me amo.